Pacific, para passar um 0971, no Bruno 816. Portugal 024, call Recife now 125 decimal 45. Call Recife 125 decimal 45 and 124. Stand by. São 3520, solos 42, direito 1219. Direita 219, são 3520. Salvador, 3520, Livrão. Estou 3520, estou autorizado, Alfa, Juliette, passe 3, posição 01. Alfa, Juliette, posição 01, 3520. Salvador, só 3520. Gustavo. É o só 3520, confirma o gate do só 3520. Pois são 03, Patiolo. 03, só 3520. bom dia, é o Tango Mike Alpha, pátio 3, pedindo autorização de reboque para o gate número 10. Então, Tango Mike Alpha, está autorizado o reboque até a saída do pátio 3, reposto para ingresso, pátio 1. Ok, senhor, reportará, senhora. Mike Alpha, podemos prosseguir em direção ao gate 10? Tango, Mike Alpha está autorizado em ingresso parte 1 até a posição 1-0, ficando atenção sinalizador. Ok, senhora. Salvador, Santos 3520. Delta 3520, 190, Aracaju, está pronto, cópia. Afirmo, pronto, cópia, 3520. Autorizado Aracaju, nível de voo 190. Vou decolar 190, com esquerda, saída Puca, Jamo, pode direto Aracaju. Controle, apere 120, decimal 8, transponder 5451. Aracaju 190, saída Puca, depois direto Aracaju. 1208, controle 5451, o transponder da 3520 na 34 Delta. Gente, o da 3520, a saída será Puca Jambo, após direto Aracaju, no nível 190. Puca Jambo, direto Aracaju, 190, da 3520. Gente, chama pronto, se tiver questionamento, da 3520. Camarada, 3520. Salvador, bom dia, Papa Tango, Tango Mike Alpha, formando o término do reboque, muito mais bem. Sim, Tango Mike Alpha. Paulo Salvador, sou 3520 na 3, para posicionamento. Autorizado, sem contato. Camarada Protax, está 3520. Paulo Salvador, T3520, com 63 a bordo, 1,52 de autonomia, alterna Recife, pronto para táxi. TAM 3520, está autorizado táxi via Taxi Índia, ponte pelo 10, TOI 1895, ajuste no 012. Via Índia, na 10,118,95 a torre, T3520, 1012. 3520, Pontificado Turno 0, pronto. Bom dia, Tom 3520, Linda, Colono 0, vento 07, 0 graus, 0,6 dúzia de nós. A Linda é fora da 10, 3520. À direita, na saída da El, transição meia da pós Voa Bridge. Via Pedro Luna, meia, após Belo Horizonte, após Trive e após Conforme Rota. Controle Salvador, pele 120, decimal 8, transponder 5462. Floyd, com 7, com testamento correto, um pronto, feedback, estacionamento. Sou 3520, declose 22, chame controle 1220. 208 com controle, sou 3520. Por Salvador, sou 3520, na Puca. Sou 3520, bom dia, contato radar na decolagem, submantenha 190, sai da Puca. Boca 190, 3520. 3520, chama Centro Recife na frequência 125.45. 25400, 3520, obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. Tá, bom trabalho. Boa noite, você é escolhendo com a equipe de salvo, me reporta através 08, pronto para o táxi. 897, alterna Galeão, POB 168, autonomia de 3 horas e 30, para o táxi. 1817, táxi autorizado, parte principal Índia, no ponto de espera, torre 118, décima 95, ajuste no 012, bom voo. É apenas corrigindo o POB 174, prossegue para o táxi, contrário da Índia, torre 295, 87. Queda 174 no POB, Galeão 330, voo 1897, bom voo. Salvador, bom dia, o 1897, próximo da Índia.